Pra você ligado no Hat-Trick Brasileiro, salve, salve, tirem as crianças da sala, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo no episódio número 11 do Plantão do Randão. Eu sou o Vitor Araújo, manager do Neri Magés. Saudações tricolores, aqui é Mano Matheus do Heidelberg, fazendo hoje uma participação no podcast com o Vitor, comentando ainda sobre seleções, algumas coisas engraçadas e não engraçadas, mas a tentativa é essa, então vamos que agora começa. Bem-vindo, Matheus, a gente vai contar também, como sempre, com a análise do Brunossauro, que gravou a sua participação. Felizmente ele teve uns probleminhas técnicos, mas ele conseguiu fazer a sua análise aí de forma satisfatória, inclusive até dessa vez com comentários dos gerentes dos times do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma análise aí bem legal. Vamos rapidinho ler as mensagens. O Beto Nash, do Duck Dodgers, da terceira 5, disse: parabéns pelo 10º episódio e rumo ao 100º. Quanto aos comentários do Campeonato Brasileiro do Bruno, eu acho eles muito bons, mas sempre junto com os comentários eu vou acompanhando a tabela. Eu acredito que nem todos façam isso, vai ficar complicado de acompanhar só escutando. A minha sugestão é que se faça como nos programas de TV. Primeiro se passa a tabela e os resultados rapidamente, e depois vai comentando o que der na cabeça. As manias táticas de cada time, jogadores de destaque, folha salarial comparada com desempenho, declaração dos managers. Este último acho que ficaria show. Né? O Bruno acabou abrindo um tópico no fórum do Campeonato Brasileiro para colher os comentários dos managers, conseguiu recolher alguns. O GSC 100, do Só Caneladas, da sexta 186, ergueu as mãos pro céu e disse: 2 podcasts em 3 dias? Que milagre! A ideia é essa mesmo, a gente conseguir gravar com um pouquinho mais de frequência pra ficar um episódio mais curtos, menos chatos e com menos trabalho para editar. O Bordignon, do Palmeiras Hat-Trick, da quarta 29. Alguém tinha comentado, e agora eu esqueci porque eu não vou abrir as anotações do episódio passado, senão eu não vou perder tempo. Mas alguém falou que podia ter lance de impedimento, e o Bordignon indicou: ah, olha só esse lance, tem impedimento sim, mas é na escolinha. Mas na verdade é simplesmente um evento de cartão amarelo, né? Tipo assim, Ciro Carajás, do Parma Júnior, recebeu a bola na área e mesmo com o juiz marcando impedimento, completou para longe do gol. Cartão amarelo e gritos de perna de pau para ele aos 13 minutos. É, o engraçado desse comentário aí é que quem marca o impedimento é o juiz, não é o Bandeirinha, né? É, mas é isso, né? O juiz que marca o impedimento, o Bandeirinha só indica. Enfim, o nosso amigo Brunossauro, nosso repórter do Campeonato Brasileiro, comandante dos Sauros, da 7927, respondeu ao Abramides, ao Pinho, ao HGL09, ao Sanches, ao Beto Neste, todo mundo que comentou sobre seus comentários. Ele agradeceu, valeu pelos comentários. De fato, pra mim não faz o menor sentido fazer algo que a maioria do pessoal não curta o que está rolando. Infelizmente eu não tenho todo o tempo livre que gostaria de ter para analisar, até porque estou num projeto novo em Santo André e ainda estou trabalhando no meu mestrado, tirando as várias coisinhas que ainda faço pelo HT. Coisinha, eu diria. Mas muita coisa no HT. Mas, pelo que deu pra perceber no geral, é mais interessante. Pô, ele dá uma olhada nos scouts. Eu não sei exatamente que papel ele tem nos scouts da seleção. Dá uma organizada no lance de treinos extras dos campeonatos juniores. É, são coisinhas, mas que realmente toma um tempo, né? Mas essa é equação comum a todos nós. Ninguém tem todo o tempo livre que gostaria pra se dedicar ao hat-trick. Com exceção, talvez, do velezuano lá, o Beltis. Né? Só continuando o comentário do Bruno Santos. Mas pelo que deu pra perceber no geral, é mais interessante comentar um geral sobre a tabela, as disputas dos times, lesões, expulsões, e fazer uma coisa mais sucinta com menos números e mais curiosidades. Acho que vou até abrir um tópico no fórum do Campeonato Brasileiro para os managers de lá postarem coisas sobre seus times, suas proteções no campeonato e seus mimimi. Mas foi muito legal ver o que vocês de fato acham. Espero que as próximas análises vocês passem a gostar mais. Comentem. Abraços. Né, foi exatamente isso que o Bruno fez. Ele abriu um tópico no fórum do CB. O HGL09, do Flamengo do Arpoador, do Campeonato Brasileiro, disse: eu e Gustavo ainda somos mais de falar. De qualquer maneira, é sempre legal um tópico pra se debater alguma coisa, mas não sei se nego vai falar muita coisa por lá, não. Tem muito manager calejado ali. É um tentando surpreender o outro a cada rodada, já que a imprevisibilidade é um grande diferencial. Então, dificilmente nego vai poder falar o que tá pensando em 100% das ocasiões. Bom, se puder quer falar um pouco, já vai ser um acréscimo muito bom para o nosso podcast. VGL que, inclusive, se propõe a comentar, né? Os únicos que eu vejo é o HGL 09 e o Gustavo Guerra do Goleiros. O resto, pra falar a verdade, nem sei quem são. É, não são tão presentes nos fóruns que a gente acompanha. O Acaquecendo, do Atrativa da Sexta 799. O podcast está cada vez melhor. HT Masters, Copa, CB, Seleção. É praticamente um informativo do HT Brasil agora. Parabéns novamente a todos os envolvidos com o projeto. E o Marcelo Nova, do Galácticos, da Quarta 15, concorda com o Acaquecendo. Você primeiro colocou aquele... dois, concorda. Eita, preguiça mata, né? Distant earth, wormed our way through distant earth. Vamos falar de seleção, vamos falar da sua especialidade. Vamos lá, só recapitulando as duas últimas rodadas. Só abrindo. Comentar. Só abrindo um pouco. Ah, sim. O que o Pedro falou, né, quando abriu o tópico sobre o próximo confronto, né? Só repetindo aqui. Bom, o adversário dessa semana é a atual líder, a Letônia. Eles têm um time forte e jogam em casa. Mais uma vez pegamos um adversário que vem em condições melhores. Autoconfiança fantástica contra a razoável nossa. Somando isso com o fator casa... Isso aí eu ia falar. Ah, você ia falar já o comunicado dele? Não, ia falar sobre a situação deles, mas tudo bem. É que assim, o tópico da Brasil eu não tenho muito costume de acompanhar, entendeu? Eu acompanho mais o da ANS, que é onde se debatem táticas e como eles podem vir, então... Acabo não sabendo o que ele posta lá às vezes. É, ele só posta. Mas basicamente... é interessante esses dados que ele coloca, porque dá uma visão geral da pedreira que vai ser, né? Uhum. Né, eles estão com autoconfiança fantástica contra a razoável nossa. Somando isso com o fator casa, podem esperar um jogo muito difícil. Na semana passada conseguimos um ótimo resultado contra a República Tcheca. Espero que dê para conseguir uns pontinhos nessa rodada também. Vamos ver o que a sexta-feira nos trará. Sinceramente não estou esperando muita coisa, mas quem tem Randão tem tudo. Uma curiosidade, o técnico deles é... Com certeza. Uma curiosidade, o técnico deles é pra lá de experiente, já está comandando a seleção pela terceira vez e atualmente acumula os cargos da seleção principal e da sub-20. Ah, e esqueci de comentar semana passada, o Tcheco também é um cara pra lá de rodado, é campeão do HT Masters, já foi campeão mundial com a República Tcheca e já está no quarto mandato como técnico da seleção. É, esse daí deve ter rodado bonito com o pessoal, porque, meu amigo, perder pra zebra, que era o Brasil nesse jogo, com uma defesa daquelas. É, houve. Ele sofreu uma contusão que, pelo que foi aventado, né? Pelo que a gente discutiu. Eu nem participei da discussão, mas enfim. Uma contusão que deve ter atrapalhado as substituições dele. Então vamos para a análise aqui dos jogos anteriores da seleção, onde eu não tive a oportunidade ainda de comentar. No jogo Brasil e Albânia, um comentário rápido, porque já faz tempo, foi 1-1. O Brasil começou com um 3-5-2 normal, né? A gente tentou forçar um pouquinho o meio. Jogamos de pique, eles vieram de normal. Nós forçamos um ataque lateral por achar que a Albânia ia colocar toda a defesa concentrada no meio, que era muito forte. E com isso a gente conseguiu um empate sofrido. Escapamos por pouco de não perder, mas o que importa é um pontinho e o pique básico, que vai dar um... Certamente vai nos alavancar um pouco mais aí as notas nos próximos jogos. Já contra a República Tcheca, muita discórdia mesmo nos tópicos da ANS. Foi um tópico onde teve o maior quebra-pau dessas eliminatórias. Teve gente completamente ousada e gente completamente a favor da retranca, acreditando que íamos tomar aí uns 8-0. Né? Graças a Deus eles meio que subestimaram a gente, vieram jogando de contra-ataque. Nós fomos de um 3-4-3 ataque pelo meio, onde aí tivemos a sorte de ter Pombo na zaga. Pombo, o zagueiro que quebra todo mundo. Quebrou o atacante deles logo no começo. Diga-se de passagem, o nosso zagueiro é o melhor zagueiro que eu já vi jogando. Um zagueiro completamente desonesto. Faz o que tem que fazer, quebra os adversários. Se o Brasil tivesse na Copa Quebra-Ossos, estaríamos certamente brigando pela liderança. Que esse garoto vai dar o que falar na Copa, hein? Ouça o que eu digo. Graças a essa quebra desses atacantes no começo, meio que quebramos a sequência de alterações deles, né? Acho que nem eles previam isso, tanto que rolou até uns comentários depois do jogo que nos tópicos deles eles estavam falando que o Brasil é um time de açougueiro, mas o que importa é o seguinte: 3 pontos jogando de pique contra o líder do grupo, favoritíssimo comparado aí a uma Espanha da vida, uma das melhores seleções que certamente vai longe na Copa. Diga-se de passagem, o Reis, que fez o primeiro gol, né, já pedindo aí a sua titularidade, sendo que o Pelegrino, vulgo Pelé, já tinha perdido um ataque e gerado um contra-ataque para os tchecos. Muita gente aí ficou muito puto com o Pelé. Mas eu acho o seguinte, no gol de empate deles, eu vi que estava impedimento. O árbitro não viu, porque ele tem miopia de 7 graus. Para com isso. Não tem bandeirinha no HD. E brincadeira. O Oliva, que era o último homem da zaga do Brasil, estava uns 3 metros pra frente do atacante, meu. Brincadeira isso daí. Mas Randão faz justiça, né? Acabamos tomando aí uma virada. Em outro gol controverso, diga-se de passagem. Mas aí, quem brilhou, né? Pelegrino. Ele que era contestado aí por muitos. O Baião, o próprio Baião odeia o Pelegrino, tem uma raiva dele, diz que ele é jogador de clube. E ele fez o gol de empate. Muita gente aí vibrou com isso. O Sapuca, até esqueci o nome do cara, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho. Bom, enfim. É, isso aí. Ele que tinha o Pelegrino há um tempo atrás, defende muito ele. Mas o fato é que o Bustamante conseguiu virar o jogo depois do Pombo, supostamente assim. Todos apostam que foi o Pombo de novo, sempre ele, né, que quebrou o zagueiro adversário, abrindo aí uma brecha, se é que pode-se dizer que tem brecha numa defesa tripla lendária. E aí, meu amigo, aí emoção comeu solta. Nos últimos 10 minutos, Bustamante fez um, o Reis fez outro, eles quase fizeram um também, e foi assim até o final. Um Deus nos acuda, mas 3 pontos jogando de pique contra a melhor seleção do grupo. Agora a gente pega outra pedreira aí, que é a Letônia, que é agora a atual líder. Só de você falar do próximo jogo, você disse que a República Tcheca teria menosprezado a gente por jogar de contra-ataque, mas se ele estava jogando de contra-ataque, ele não estava, na verdade, simplesmente esperando perder o meio, pelo menos por pouco, que foi o que aconteceu, se eu não me engano? Não, eles perderam o meio por muito, acho que foi isso que eles pensaram, né? Eles pensaram assim, poxa, a gente vai jogar de pique na casa deles, né? Eles pensaram que a gente ia fazer o quê? Que a gente ia um 4-5-1 pressão aí, né? Rezando pra não tomar goleada, que era o que muitos queriam, aliás. Com isso eles iam conseguir o quê? Poxa, o nosso ataque já é fraco jogando de 3-4-3. Fraco comparado aos outros, lógico. Aí o que que acontece? Se eles jogassem assim e nós na retranca, certamente a gente ia perder. Não tinha como. Aí eles menosprezaram como? Eles acharam que a gente não ia ter a capacidade de ir pra cima, entendeu? Mas o Pedro, sabiamente, aí ouviu os conselhos de uma boa parte, que eu me incluía nisso, jogou o time pra cima, já que, poxa, ousadia. A gente vai perder o jogo. Muita ousadia, fazendo assim a escola do Vascão Brasil, pra quem lembra dele. E diga-se de passagem... Ah, não, se você for parar pra analisar bem, poxa, se a gente tem 99% de chance de tomar uma goleada, jogando de pique, de normal, seja do que for, o que custa a gente usar um pouquinho, né? Pô, vamos lá, se a gente vai perder, não custa nada a gente arriscar também, vamos ver do que dá. E foi o que a gente fez e deu muito certo, né? Acho que tinha um 4-2 aí, com esse nível de emoção, tamanho. É. E agora, como é que tá a expectativa, então, pro próximo jogo contra a Letônia? Bom, eu até peguei do último podcast que você tava comentando sobre um possível Mots. Só pra ressaltar que nas seleções, jogar de Mots é quase extinto, porque isso fica mais pras fases finais de uma Copa do Mundo, né? Visto que, como o espírito de equipe para seleções faz muita diferença, porque aumenta bastante o meio de campo, então ou o jogo é de pique, que seria o normal dos times, ou seria normal, que seria como se fosse um Mots dos clubes, entendeu? Dificilmente você vai ver um Mots em seleções, porque acaba comprometendo toda a sequência de jogos, né? Agora vai ser um jogo difícil, por quê? Só uma parte. E quando é que é o reset do espírito de equipe para as seleções? É na mesma época, ou seja, a cada temporada, ou é diferente? Quando reinicia a contagem, é isso? Isso. Olha, eu acredito que é a cada temporada, assim como nos clubes ele reseta. Uh-huh. E você sabe, quando você convoca jogador ou desconvoca, você corre o risco de perder espírito de equipe, entendeu? Sim. Por isso que se fala muito na convocação ou radical, ou você deixa só umas duas, três vagas, que é o comum, pra você suprir alguma lesão, alguma necessidade, ou surpreender o adversário. Entendi. Mas o espírito de equipe ele reinicia no começo da temporada mesmo. Sim, então por isso é tão importante o pique nos primeiros jogos. Então, na verdade, assim, a eliminatória ocupa uma temporada inteira, certo? Isso, a eliminatória ocupa uma temporada inteira, então, quem passar vai pra Copa na outra temporada. Então, ou seja, até onde eu sei, é isso. Então você primeiro reserva o pique para os últimos jogos da eliminatória, daí reseta, e daí você vai continuar geralmente jogando de pique para reservar para avançar para as fases finais, né? Possíveis fases finais, né? Agora eu tô pensando o seguinte. Isso, correto. Todo começo assim é meio difícil, né, cara? Todo começo é meio difícil nenhuma seleção jogar de pique. Você vê, os nossos adversários, os dois primeiros, vieram jogando de normal. Eles arriscaram pra caramba toda a sequência deles. Uhum. A gente conseguiu dois empates que, ao meu ver, foram bons. Sobretudo o primeiro, né? Que era o mais difícil. O segundo, nem tanto, que a gente viu que poderia até ter vencido, mas como a gente pensou que eles viriam de outra forma, até foi bom. Então, agora, nessa questão de economizar motos, o problema é o seguinte: a sequência de jogos é o seguinte: a gente vai pegar a Letônia, a gente vai pegar a Malta, que é outro time bom, certo? Adversário direto, né? Nossos adversários diretos. E depois vamos pegar os lanternas, que é Brunei e Uganda. Então, não seria o caso de... Em casa, né? E depois vamos pegar a Lissória de novo, mas vai pegar na sequência, porque vai virar o turno, né? Daí não seria o caso, assim, de pensar em usar, em ir pra, sei lá, pra garantir um resultado, e de Mots, se não contra a Letônia, usar o Mots contra a Malta, já que vamos pegar uma sequência supostamente fácil, que daria pra usar o pique e recuperar o espírito de equipe? Olha, eu não sei o que o Pedro pretende fazer, mas eu acredito que Mots mesmo, olha, pode ter 99% de chance que até as últimas rodadas a gente não vai usar, não. No máximo, um normal, que seria o nosso Mots do momento, né? Mas Mots mesmo, nem se fala isso na NS, pra falar a verdade. Entendi. Até porque o espírito de equipe dá uma certa vantagem, entendeu? Quem tem os melhores espíritos de equipe do grupo, teoricamente, tem uma vantagem sobre as outras seleções. Seja, mas vamos ver, né? Depende do Pedro aí, porque são dois jogos dificílimos. Ao meu ver, são dois adversários diretos. A Letônia, que briga aí com a República Tcheca para ser o melhor, mas a República Tcheca tem uma vantagem no plantel. Então, a Letônia seria nosso adversário direto, e Malta também. Certo. Tá, e daí o que... Então podemos falar... Qual a expectativa? Tem mais alguma coisa para dizer sobre contra a Letônia, então? Então, contra a Letônia vai ser um jogo extremamente difícil. A gente prevê muita dificuldade. Por quê? Porque além deles terem um plantel bom, muito bom, assim, forte mesmo, eles estão com um espírito de equipe igual ao nosso, estão com autoconfiança melhor e jogam em casa. Ou seja, o espírito de equipe ainda tem a vantagem de jogar em casa. Então o meio deles vai ser bem forte mesmo, se eles vierem assim contra a gente, né? Que a grande discussão, antes da gente armar alguma estratégia, traçar alguma estratégia na NS e a faca começou, tá lá, porque as opiniões são bem divergentes às vezes. Às vezes tem até gente que fala que vai largar as discussões porque não é ouvido. Teve até disso já. É, você não imagina de quem, não vou citar porque, você sabe, eu tenho uma consideração por essa pessoa, então deixa quieto. Mas assim, palco me solto na NS. Você que é sócio também, você deve estar por dentro, mas. Nem tanto assim. Eu... Deveria, hein? Deveria, pô. Vamos ajudar as seleções aí, poxa. Então, o caso é o seguinte: o palco me solto na NS, todo tópico sempre come solto. Dessa vez foi mais por a República Tcheca ter um certo respeito. E assim, com certeza dessa vez também vai rolar alguma coisa desse sentido, porque como a Letônia vem forte, a gente espera, porque antes da gente traçar a estratégia, a gente tem que pensar no que eles podem fazer, entendeu? Seguir a tendência do que eles podem fazer e em cima disso armar uma contra-tática. Vamos dizer assim. E jogando fora de casa ainda, com certeza a gente vai ter que pensar direitinho. Mas o Pedro tem ido bem nessas partidas. Ele às vezes foi um pouco retrancado demais, mas contra a República Tcheca ele já mostrou que não estava contente com isso. Armou o time pra cima. Mas vamos ver agora aí como é que ele vai fazer pra tirar essa vantagem da Letônia, que não é pouca coisa. Deixa eu ver, a nossa autoconfiança tá em razoável, né? O que daria uma desvantagem bastante grande no nosso ataque. A gente tem que ver como que a gente vai bater a defesa deles, que também não deve vir fraca. Vai ser, em tese, vai ser o jogo sensação do momento dessa rodada, assim como foi da República Tcheca. E pra mim, foi o jogo, a surpresa dos jogos de todas as eliminatórias. O Brasil ganhar da República Tcheca é um negócio assim. É que nem a Bolívia ganhar do Brasil, sabe? Infelizmente também aconteceu, mas. Mas só pra fazer uma analogia, seria mais ou menos isso. Ah, vamos ver, tomara que o Pombo aí quebre mais uns 5 deles, né? Pra impossibilitar qualquer alteração. E é isso aí, vamos rezar um pouquinho, vamos. Também gostaria de deixar registrado aqui uma coisa interessante. O Gabardo, que foi candidato à eleição e até assim teve uma discussão sobre esse negócio de ANS lá, até queria dar os parabéns para ele, porque ele se mostrou um cara que tá querendo ajudar, foi na ANS, tá lá, mostrou a cara a tapa, quer ajudar e... Isso é legal. Gostaria até que os outros candidatos, que muitos meteram o pau na NS, parassem de juntar crítica e fossem ajudar a seleção, porque é muito importante. A gente precisa, até pelo nosso momento das seleções, né? Essa renovação toda e tudo mais. Mas vamos aí. E pombo pra cima deles. Vamos que vamos. Ah, se Randall ajudar, a gente vai conseguir um resultado positivo no próximo jogo. Puxa vida, o jogo do goleiros foi complicado, hein? Mas ele ganhou? Vermelho, duas contusões. Eita! Acabou assim, 4-0 goleiros. É, o cara, esse cara que ele enfrentou, o Trini 7, né? Ele se sagrou campeão da sétima na Copa, como eu falei no episódio passado. Ele era o último que sobrava da sétima na Copa. Teve uma contusão pro lado do Trini 7 e uma contusão pro lado do goleiros. É, o zagueiro, se não me engano, no que eu consegui ver no começo. É, não é bem zagueiro não, cara. Ele tava jogando de zagueiro, só que ele era o goleiro. E um goleiro que faz nada mais, nada menos que 9,5 estrelas. Putz grila. Então ele é goleiro titular e tinha colocado. Ele é o goleiro titular ou reserva? Goleiro titular. Tá aqui contra. Jogou contra o Aquário Zorda, foi 9 estrelas e meia. É, assim, contando com a meia estrela que ele perdeu por resistência, né? E... Mas contundiu por uma semaninha só. É, então a expectativa é que no máximo ele. Mas mesmo assim, ele perder a. Forçar o. perder a próxima partida, que é o que pode acontecer. E o se bem que o goleiros pega o Rob Schneider, que é o Lanterna, né? Teoricamente vai ganhar, né? É, mas deixa pro Bruno, deixa isso pros comentários do Bruno. Deixa ele. O Trini 7 acho que levou a pior, porque perdeu um aqui por 4 semanas, o ala deles. Seria bom ver como é que tá esse Trini 7 na liga dele, se ele priorizou a Copa quando ele começou a avançar, sei lá. É, aqui no jogo contra o goleiros ele tava com uma defesa relativamente forte pra ser da sétima, né? Um boa e um excelente e um boa também, mas antes de jogar fora. Só o ataque dele e o meio que são bem fraquinhos mesmo. É igual quando eu treinava defesa. Né, eu terminei meu treinamento de defesa com uma defesa formidável. Chegou em formidável. É, não, ele não chegou a tanto. mas eu treino defesa e meu time não é fraco. É complicado, né? Se eu jogar de 5-3-2 ou de 5-4-1, te limita muito, né? É verdade. E ele jogou de contra-ataque o Trini 7, hein? É, foi que achando que o goleiros ia com ataque fraco. Ou com meio campo não tão forte, né? É, na verdade, ao meu ver, o goleiros deve ter poupado bastante aí os jogadores, visto que as notas deles não foram tão boas assim pra ser o goleiros, mas foi o suficiente pra meter uns 4-0 ali com tranquilidade. Quanto é que foi a posse de bola? A posse de bola foi... No primeiro tempo foi 78% goleiros e no segundo 81% goleiro. Esquece que eu falei, não. É, um boa contra um péssima, né? Nem pressão boa adiantaria nesse caso, né? Não dá. Não, realmente já era. Nos primeiros... O Blitz bateu o Timão por 6-1. Que era um outro time que tinha surpreendido esse... O Timão, na verdade o nome completo é Bando de Louco. Esse tinha surpreendido, tinha ganho do Ozzy, do Shelter Dog, se bem que o Ozzy tá em reestruturação. O Blitz acabou perdendo um jogador por uma semana, um ala com velocidade, de 33 anos, né? Então... Ou seja, vai demorar mais do que uma semana pra se curar. É, isso é complicado. Mas sem se ater muito. Mas as notas do Blitz foram bem menores que as do goleiros. Bem menores ou bem melhores? Deu uma falha aqui. Bem melhores. E o Bando de Louco ali veio com uma defesa muito parecida com a que veio o Trini 7 contra o goleiros, um boa baixo, um excelente muito alto e um boa alto. O meio campo foi ruim contra um formidável apenas do Blitz. E os ataques do Bando de Louco dignos de oitava, né? Tudo péssimo, nossa, que horror. Jogou de pressão. Não deu. Alguém que desses primeiros jogos aí, dos primeiros jogos que estão na lista aí dos jogos da rodada, alguém que conseguiu ganhar em casa, ou seja, teoricamente o time mais fraco derrotando o time mais forte, ou seja, uma zebra? Não. Pelo que eu vi aqui, o que aconteceu foi o seguinte: o Predadores quase ganhou do Aquarius. Foi um 3-2 pro Aquarius, ganhando. Olha só que beleza, ganhando na prorrogação o Aquarius, hein? É, se não me engano, o Predadores abriu o placar, certo? Certo. Exatamente. O Predadores fez 1-0, depois tomou um empate, fez 2-1, tomou um novo empate e aí acabou tomando 3-2 já na prorrogação. As notas que foram bem parelhas, viu? Entre o Predadores e o Aquarius. O Aquarius ele veio, acho que poupando aí bastante jogadores. Fez um meio campo excelente contra um boa, o que deu 56% no primeiro tempo e 54% no segundo. Ou seja, foi pro gasto, Aquarius, né? Logicamente. Foi pro gasto, deve ter jogado de pique, lógico, né? Não teria outra explicação também. Fez aí uma defesa inadequada, excelente e razoável. Fez um ataque ruim, fraca e péssima, o que demonstra aí uma poupada de energias pro CB. E o Predadores fez um excelente boa na defesa, um ruim, fraca e razoável no ataque. Ou seja, se o Predadores tivesse ganho, não seria muito zebra assim, porque não, o Aquarius veio fraco pra essa rodada. Zebra seria de qualquer jeito. Um cara do CB cair tão cedo assim seria uma zebra de qualquer forma, mas seria verossímil, seria compreensível, mas seria zebra. Seria pela expressão, né? Seria. Mas se você parar pra analisar as notas, até poderia ter vencido, sim. É que o Aquarius acabou levando a melhor no meio de campo. Senão, seria, certamente seria a vitória do Predadores. Então, quase uma zebra. Então, então realmente, fora esse resultado, que quase uma dificuldade maior do Aquarius, nós não tivemos, assim, nos primeiros 20 ou 30, nenhum time visitante caindo fora inesperadamente. Não, até onde eu vi agora, nenhum. Eu tô ainda abrindo alguns resultados. Eu vou só confirmar aqui. Não. Pensei que fosse o Templários que jogou contra o Rob Schneider. Eu pensei que fosse um ex-aluno meu da tutoria, mas não é. Eu ia ficar muito feliz até de ele ter perdido somente por 4-0. Mas não é. E também não interessa. O Rob Schneider ganhou. Vamos pular esse jogo. Deixa eu me ver aqui. Até agora nenhuma zebra. Passei aqui o Mulheres. Ganhou também. Demolidor ganhou. Flamengo do Arpoador ganhou. Uhum. É, todos do Campeonato Brasileiro continuam, sim, né? Continuam. Uhum. É, então, nenhuma zebra, né? Nenhuma zebra nesta rodada da Copa, então. Então, podemos fechar esse bloco. Nessa rodada, não. Então, vamos fechar esse bloco. Te volta antes de termos a análise do Bruno sobre o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter as nossas palhaçadas de sempre. Mas onde estávamos aqui? Um tópico curioso é um chamado Normal Isso, perguntando, né? Sobre nomes de juniores brasileiros, né? Como a gente tem uma imigração forte, né? Teve e ainda tem uma imigração forte. No banco de dados de nomes de jogadores, nomes e sobrenomes, tem muitos nomes estrangeiros. Isso gera uns nomes, no mínimo, interessantes, levando em conta que são juniores brasileiros, né? O mais pitoresco de todos é o que indicou o Finat HSG do Guarani da sexta 942, que é o Elg von Sain Wittgenstein Belleberg. Eita, que maravilha! Esse daí veio sei lá da onde. O Alexandre GX do Caseiver, da quinta 254, indicou dois: o Barney Ordóñez Vila, né? Nome bem espanhol, e o Liel Eiger, né? Parece francês. Meu Deus. O Lucas OCP do Rio de Janeiro Santos, da quinta 92, indicou um Atsuyoshi Ninomiya, né? Totalmente japonês. O Epion do Hakuna Matata da sexta 220, falou que tem o Masaide Kuwabara, né? Saudades de Yu Hakusho. Eu mesmo já tive um Hadime. Com certeza. Eu mesmo já tive um Hadime, um Meki, no meu juniores. É, daí o Felipe, o FSC do Floripa Jaguars da quinta 206, falou do seu Doron Argoz. Eu nem sei se isso é russo, se é polonês, eu nem sei descrever essa nacionalidade. Também não sei, cara. Realmente isso daí vai saber, coisa do HT, né? E o Gabrigalo do Cosmos Futebol Arte, da sétima 103, mostrou seu Julian Andreas Siebente, né? A gente não sabe se ele é espanhol, se ele é italiano. Vai saber. Às vezes é um pouco dos dois. É, pode ser. Misturou já no navio daí. Casou uma espanhola com um italiano, né? Pode ser isso. Seria interessante a gente trazer pro próximo podcast aquele tópico que tinha sobre os nomes esquisitos, né? Porque tinha uns que, pelo amor de Deus, José Serra, e o cara era careca, brincadeira. Ah, verdade. Mas tá, esse tópico acabou descambando pro pessoal ficar fazendo conversinha com os ideias dos times, né? Ficou engraçado no começo, depois, whatever, né? Bom, aos comunicados de imprensa que o pessoal sempre publica, o Cachorro Alvinegro do Campinho da 1553, que abriu um tópico novo pra isso, antes a gente usava o jornal Primeiro Andar, que eu pensava que era pra comunicado de imprensa, só que o Baião me fez o favor de lembrar que é só pra um jornal periódico dos times, não necessariamente sendo comunicado de imprensa, mas enfim, o Cachorro Alvinegro. Mas enfim, O Cachorro Alvinegro indicou o comunicado do HP André 37 do Tubiacanga Futebol Clube da Quarta 62. E o comunicado é o seguinte: maior da quarta na rodada. A revista de estatística hat-trickiana OutOutID estampou em uma de suas páginas uma animadora menção ao Tubiacanga FC. Segundo a mídia, o clube, neste domingo último... Ai, que hora pra tocar o telefone? Espera um pouquinho só. Que beleza! Alô? Oi, que bom, tio. Eu tô gravando, posso te ligar quando você... Ah, tá bom? Não se preocupa não, que eu já vi. É, você com o jantar e eu com o tempo de falar com a namorada, vamos ter que correr aqui. Então vou começar de novo e falar um pouco mais rápido. A revista de estatística hat-trickiana OutID estampou em uma de suas páginas uma animadora menção ao Tubiacanga FC. Segundo a mídia, o clube, neste domingo último, alcançou a maior nota de todos os times da quarta divisão ao tirar 333 pontos de rating. E não ficou só nisso, o Tubi também teve o quarto melhor meio-campo de todos os times do país. Mas as marcas não foram suficientes para o time derrotar o líder da liga. Mesmo assim, o empate em 1-1, embora tristonho, não tirou o ânimo dos jogadores. E nem da torcida, que no final, mesmo não tendo o resultado esperado, aplaudiu a garra de seus atletas. Jogamos muito, pena que não conseguimos a vitória. De qualquer forma, todos estão de parabéns. A comissão técnica escalou brilhantemente o time e os jogadores deram o melhor de si, disse o presidente do clube. Agora é manter na cola do Davilin e torcer por um tropeço dele ou então tentar vencê-lo lá. Temos potencial para tal e estamos planejando uma tática para surpreender, disse o técnico. Que legal, eu tento, não consigo imitar o Juvenal Juvencio, nem consigo imitar o Muricy, que beleza. Ah, mas ficou legal. Bom, depois dessas gracinhas, a gente vai ficar com os comentários do Bruno sobre o Campeonato Brasileiro e a gente volta pra encerrar o podcast. Bem, amigos de Hattrick, aqui é Brunossauro do Sauros FC. Eu tô presente mais uma vez aí pra analisar a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E eu, antes de começar, eu gostaria de agradecer todas as críticas, comentários e sugestões recebidos lá no tópico do podcast no Fórum Brasil. Realmente foi muito útil pra mim. E a ideia acho que é justamente isso, da gente ir juntando junto, ajustando os ponteiros aí, pra que a gente possa estar fazendo uma análise cada vez melhor pra todos vocês. Falando um pouco aí de como foi essa rodada do Campeonato Brasileiro, pra deixar tudo enrolado, ela não poderia ser melhor. O Blitz, que era o primeiro colocado, ainda continua sendo, mas tinha 5 pontos de vantagem sobre o Flamengo do Arpoador. Ele perdeu o jogo justamente pro Flamengo, e agora a vantagem de 5 pontos dele caiu para apenas 2. São 12 contra 10 pontos. E aconteceu uma coisa muito interessante nas outras colocações. O Goleiros, o Grete e o Demolidor, que eram os 3 últimos colocados, subiram para terceiro, quarto e quinto. E o Rubro, Aquarius e o Rob Schneider, que eram o terceiro, quarto e quinto, caíram para os 3 últimos. Então houve aí uma troca de posições entre essas 3 equipes do CB. Eu também segui a sugestão que o nosso amigo usuário F. Sanches deixou lá no tópico do podcast, de que os usuários do CB, os users que estão lá dentro, pudessem postar seus comentários, o que eles esperam do campeonato, o que eles acharam de cada jogo. Só que ao invés de mandar HTMails para todos eles, eu decidi abrir um tópico lá no fórum do Campeonato Brasileiro, e onde o pessoal vai postando tudo que eles vão, tudo que vai acontecendo com o time deles. O tópico já tá rolando lá no CB, ele se chama Comentários para o Podcast Plantão do Randão, e nós já temos a participação do Gustavo Guerra, do HGL09, do Rogas, do Rubio de Ouro, do próprio Rob Schneider também. Então vale a pena conferir também, para quem tiver aí interessado em saber como pensam os managers dos times que estão lá no Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos à nossa análise tradicional. Muito bem, nosso primeiro jogo foi a disputa entre Aquarius Horda e Goleiros. O jogo foi dentro do estádio do Aquarius, e a gente pode falar que foi meio que uma revanche da temporada passada, porque na última temporada o Goleiros ganhou todos os jogos do campeonato, ele só perdeu um jogo, foi justamente pro Aquarius na casa dele. Então, só que desse ano não teve jeito, deu Goleiros, 2-1 foi o resultado final. A equipe do Aquarius resolveu sair num 5-4-1, jogando de pressão, e o Goleiros veio num 3-4-3 jogando de contra-ataque. Achei interessante, eu particularmente nunca tinha visto um 3-4-3 jogando de contra-ataque. Parece que a estratégia deu certo pro Gustavo Guerra, embora nenhum dos gols tenha saído de contra-ataques. Os destaques aí das duas equipes ficam pro ataque do Goleiros, que fez sobrenatural no central e titânico no ataque esquerdo, e a defesa central do Aquarius, que fez uma nota de utópico. E uma coisa interessante de ser observada é que o goleiro sempre faz, quase em todos os jogos dele, substituições no segundo tempo para garantir maior posse de bola. Tanto é que normalmente ele faz nesse período mesmo, entre 65 e 70 minutos de jogo, onde ele fez as duas substituições dele, e isso dá resultado. Tanto é que no primeiro tempo de jogo, quem levou a posse de bola foi o Aquarius, com 53%, mas no segundo tempo, quem levou foi o Goleiros, com 57%. Uma diferença total aí de 10% entre um tempo e outro. Talvez seja interessante para quando, principalmente quando você tem algum jogador com resistência baixa, que não aguenta jogar o jogo inteiro. Muito bem. O próximo jogo foi entre Demolidor e Rubro de Ouro, na casa do Demolidor. E a equipe de casa resolveu sair jogando num 4-5-1, com ataques pelas laterais, enquanto que o Rubro veio num 3-5-2, sem nenhuma tática em especial. As duas equipes estavam bem balanceadas dentro de campo, entre ataque, meio e defesa, embora o Demolidor tenha jogado praticamente todo o seu ataque pro lado direito, né, colocando tanto lateral como ala em ofensivo, e o Rubro, em seu lugar, já optou pelo ataque central mais forte. Ao todo foram 5 chances de gols pro Demolidor contra uma do Rubro de Ouro, mas o gol da partida só saiu aos 81 minutos de jogo, foi a favor do Demolidor. O jogo acabou terminando em 1-0 e assim que saiu o gol, o Rubro já tinha uma substituição programada, aí ele saiu jogando do 3-5-2 e partiu pro 3-4-3. Mas aí só faltava 9 minutos para acabar o jogo. Não deu tempo de fazer muita coisa. Final de jogo, Demolidor 1, Rubro de Ouro 0. Bom, pessoal, os servidores de Hat-Trick aqui estão com um leve problema. Eu não consigo acessar nem a página dos jogos, nem a página dos jogadores, mas consigo acessar a página do grupo. Então, a única coisa que eu posso falar agora a respeito dos dois jogos que faltaram na análise é justamente o resultado final. O Flamengo do Arpoador venceu o Blitz por 3-2, jogando dentro de casa, e se manteve vivo aí na disputa para o título do campeonato. Oh, a diferença era de 5 pontos, e agora é de apenas 2, entre o Blitz, que é o primeiro, e o Flamengo, que é o segundo. Já o Gretz, jogando em casa também, venceu o Rob Schneider por 2-1, e assumiu aí a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Bom, para encerrar aqui, eu queria colocar alguns comentários que os managers dos times do Campeonato Brasileiro colocaram lá no tópico do CB. O primeiro a responder foi o Gustavo Guerra, do Goleiros. Ele parabenizou pelo trabalho que a gente faz aqui no podcast, diz que já é viciado nele, tem todos os episódios guardados. E ele comentou sobre o time dele. Aqui vou ler o comentário. Bom, meu time ainda está muito caro e deverá passar por reformulações. Ainda estou pensando o que fazer. Depois da traumática eliminação no Masters, estou de volta com todas as atenções para o CB e a Copa. A princípio, aquele discurso da vida real, que não se aplica no HT, é o que está valendo. Apostando na Copa, que é o caminho mais curto para Libertadores, para o HT Masters. Mas como a Copa ainda não está apertando, estou agora inspirado no filme A Espera de um Milagre aqui no CB. Vou entrar forte para ir vencendo. E se até o momento em que a Copa apertar e eu ainda estiver longe do título, aí sim, a prioridade será total da Copa. Por enquanto, eu vou dividindo as atenções. E aí eu perguntei pro Gustavo sobre o que, ele achava do HT Masters, né? Que é um campeonato absurdamente de alto nível, né? Eu até falei que é uma competiçãozinha ingrata essa, né? Parece que a equipe tem que se dedicar integralmente à disputa e as finanças que fiquem para lá. E o Gustavo falou assim: O HT Masters tem algumas particularidades. É uma competição que 90% dos times são super times. Então você tem que ter um time muito preparado para decidir nos detalhes. Muita especialidade, por exemplo. E tem que ter muita, mas muita sorte mesmo. Vai ter jogo igual que você tem que dar tudo certo para você. E ainda tem a questão do sorteio. Nessa temporada mesmo, duvido que eu perderia pro jamaicano em casa. Mas vou aprendendo. Se tiver a oportunidade de chegar lá de novo, vou ainda mais forte. É isso aí, Gustavo. Valeu aí. Eu com certeza tenho absoluta convicção de que você vai voltar de novo ao HT Masters e vai fazer a disputa aí que você merece dentro dele. O HGL09, o manager do Flamengo do Arpoador, postou alguns comentários também lá no tópico. Ele diz que acha uma ótima iniciativa, ele gosta muito do podcast Plantando o Randão. Me deu algumas sugestões excelentes para que eu faça as análises. Adorei, brigadão aí. Haroldo, é Haroldo, né? Acho que é Haroldo o seu nome. Muito obrigado mesmo, com certeza vai ser muito útil. E ele falou também que não espere que vai ser muito fácil obter informações dos usuários aqui, porque o pessoal me entrega o ouro, né? Claro que a gente não quer obter as informações mais sigilosas de cada time. É mais para ter um comentário mesmo. Pode ser das rodadas que forem se passando, o que você aguardava, como que tá a sua atual expectativa pro campeonato. Enfim, essas coisas. Ele, o HGL09, disse que quase morreu do coração no jogo contra o Blitz e postou o seguinte comentário aqui. Eu gelei quando o Andelco tomou um evento negativo de técnica e perdeu bastante armação. A minha sorte foi a substituição programada por coincidência para 2 minutos depois do meu falso atacante defensivo entrando para reforçar o meio. Com isso, consegui manter 50% no segundo tempo, depois de 51% no primeiro. E pelas notas, tô achando que o Carlito me deu uma motada estratégica, o que enobrece ainda mais minha vitória. O Carlito ainda não falou a respeito disso, ainda a gente não sabe ainda se de fato ele deu um motos ou não, e mesmo que ele tivesse dado, é claro que provavelmente ele não falaria aqui. E o HGL ainda completa. Mesmo assim, o Blitz ainda tem uma bela vantagem e acho difícil alguém conseguir tirar esse título dele, já que é um time que perde pouquíssimos pontos. Isso é verdade absoluta. Blitz quase não perde pontos aí no CB. O Rogas, o dirigente do Rubro de Ouro, ele acompanha o podcast também, é um dos managers do CB que acompanha o podcast, gosta muito de ser citado nos comentários. Ele gostou também da sugestão desse tópico aqui no Campeonato Brasileiro, justamente o pessoal ir comentando os jogos e tal. Ele diz que no grupo dele, que é a segunda.2, sempre tinha isso toda a rodada. Eu lembro até, eu cheguei a acompanhar a temporada passada inteira, essa temporada eu ainda acompanho também, vale a pena, é muito interessante mesmo. E ele coloca aqui: do meu ponto de vista, o Campeonato Brasileiro está equilibrado demais. No começo eu estava achando que poderia dar uma arrancada, mas acabei empatando 2 jogos seguidos em casa e isso complicou tudo. E olha que eu arrisquei nesses jogos. Tive o rendimento que eu esperava e, analisando as notas, acho que faltou um pouquinho de sorte. A famosa bênção de São Rando. Bom, quem sabe ele não pode dar uma compensada ainda, né? As velas continuam sendo acesas religiosamente. É isso aí. Justamente o nosso podcast aqui, Plantão do Randão, quem sabe não vai dar uma sorte pra você também? O Rob Schneider, da equipe Rob Schneider FC, foi direto ao ponto. Cara, minha expectativa é não cair, pura e simplesmente. Não tenho muito tempo pra me dedicar ao HT. Final de mestrado é foda, eu tô começando o meu agora, nem sei como que vai ser quando eu chegar no final dele. Então tô tentando aos trancos e barrancos me manter. Mas a parada tá disputadíssima, a coisa tá brava. Mas pode colocar aí que fiquei bem bolado com o resultado de hoje. Tive 6 chances e só converti uma. Merecia vencer, eu acho, com 44 de headstats a mais e dominando o meio de campo. O Rob, pra quem, só pra pegar aí no meio bom de andando, ele perdeu o jogo pro Gretchen, hoje por 2-1, jogando fora de casa. E na opinião dele, ele merecia ter vencido por causa de 6 chances... convertida, 6 chances de gol e só uma convertida. Infelizmente o HT está com um problema aqui e eu não consigo acessar o jogo dele para saber quanto foi as notas de defesa do Gretchen. Mas Fica aí o comentário do Rob Schneider. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria que vocês postassem no tópico lá do podcast o que vocês estão achando, né? Afinal, a nossa ideia é que os comentários fiquem cada vez melhores e mais legais para vocês. Quis colocar bastante comentários aqui do pessoal do CB, que eu acho muito interessante para a gente saber como que esses caras pensam, como são as estratégias dele, o que eles esperam do Campeonato Brasileiro. E, enfim, é isso. Na próxima rodada tem mais. Então, fico por aqui. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu, Bruno, pela sua análise. Só vamos lembrar rapidinho aqui os resultados da rodada. Aquarius 1, Goleiro 2, Demolidor 1, Rubro de Ouro 0, Flamengo do Arcoador 3, Blitz 2, Betão 2, Rob Schneider 1, a tabela ficou assim, o Blitz em primeiro com 12, o Arcoador em segundo com 10, o Goleiros e o Greco 7 pontos, o Goleiros tem a vantagem do Sal, em quinto o Demolidor com 6, o Rubro de Ouro e o Aquarius com 5, o Rubro de Ouro tem a vantagem do Sal, o que deixa o Aquarius na zona de rebaixamento direto, junto com o Rob Schneider, o Lanterna com 4 pontos. A próxima rodada é Aquarius, Demolidor, Goleiros e Rob Schneider, Rubro de Ouro, Flamengo do Arcoador, Blit e Gretchen, um grande clássico do Campeonato Brasileiro. Clássico de relações do Campeonato Brasileiro. Que beleza. Vamos então já nos despedindo, só lembrando que você pode mandar o seu comentário para o Fórum Brasil, no tópico do podcast. Você pode comentar pelo próprio blog, plantandorandão.blogspot.com, ou pelo nosso e-mail, plantandorandão@gmail.com. Mais algum comentário, Matheus? Não, é só uma breve despedida mesmo. Eu espero que tenham gostado. E realmente, se tiverem alguma sugestão ou crítica ou algum comentário inútil, podem postar lá no foco, que eu com certeza vou responder. E pretendo melhorar cada vez mais. Né? Muito bom. O importante é não ter a voz fina do Bruno pra não ser zoado de mod, é lógico. Mas muito bom. Só antes de terminar, o jabá de sempre, o meu outro podcast, o Hora Hobby, um podcast nerd, maluco e politicamente incorreto. HoraRobin.blogspot.com. Você já foi conferir, Matheus? Não. Vou ver. O que vocês estão esperando? Já temos 2 episódios. Um deles não tem tema, alguns blocos, e outros são Guerra das Estrelas, né? Nós temos 2 subtítulos. Nós temos 2 subtítulos para o Hora Hobby. O primeiro é O Prazer do Duplo Sentido. Ui! E o outro é Escrotizando Mitos Nerd. Mas esse foi nosso jabá, então podemos encerrar. Agradeço ao Matheus pela presença. Agradeço também a oportunidade de participar. O Dodô parecia também interessado em participar. Vou ver com ele essa semana se ele realmente vai usar o Skype para participar aí, usando o seu carioquês todo sofisticado, já que ele quer dar uma diversificada. Então, fico na espera e faço o convite aqui para ele. Estamos gravando esse podcast na quarta-feira, dia 14 de outubro. Esse episódio deve ser publicado até sexta-feira. E o próximo episódio, episódio 12, deve ser gravado lá pela segunda-feira. Espero que com presença de mais gente para animar este podcast. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.